Começa sempre quando tem que e termina. Cinzas te acompanham o seu semblante. Eu fico no ar e duvido de tudo. Como se estivesse chovendo. Como se estivesse valendo e dessa vez fosse a Vera. Em dias nublados, oscilando ao sol quente e rachado, e de menta na boca, às vezes se adormece no banco do ponto de ônibus. Mas se bem que sabe que alguns já se mataram por aí, que no final da noite que nunca acaba e emenda dia após dia, vale tudo entre os vários rios que habitam o grande Rio de Janeiro, com suas esquinas pitorescas, pessoas viajando para esquecer, esquecem do motivo da viagem, pegam a mochila de acampar, retomam o ponto de partida. Pernas que não queriam obedecer esse estúpido caminhante, que se perde por aí e nem percebe as possibilidades. Às vezes, de um silêncio longínquo se ouve os anzóis sendo puxados. Pescadores de uma comunidade brejeira que resiste aos subúrbios intermináveis. Subúrbios que alimentam homens de papel e açúcar. Mil perdões por fazer poemas tão grandes, é que a noite não termina. Ela emenda dia após dias. Às vezes percebo um surto das trevas. Com toda certeza, meu amigo, a noite só acaba quando esgota a cachaça. E como cria no inferno solto, no mundo escorregando em casca de banana, só para chamar tua atenção, faz verso com o escapismo do tédio infinito. E não sente nem de longe o cheirinho das tristezas. Só às vezes. Pois agora, tapa as orelhas como mula manca que empaca em dia de toró.